Conectando-se 95,3 FM para toda a nossa querida São Carlos e região. Sim! E para todo mundo, através dos sites www.radio.ufscar.br e também ao vivo no portal Fora do Eixo, www.foradoeixo.org.br. Começa agora o programa Independência ou Marte. Sim, estamos no estúdio aqui cheio de barulhinhos, cheio de espacialidades diferentes. Podemos andar distante. Som. Mas estamos pertinho de você, ouvinte. Mesmo não estando aqui na Rádio Fiscar, na sede, né? Durante a transmissão do evento aqui, a gente trouxe um programa especial. Lembrando que esse é um programa de rádio que tem 2 horas de duração, voltado totalmente para a cultura musical independente. Exatamente, esse programa que é apresentado por mim, Felipe Silva. Eu sou o Jovem Palerose. E nós temos aí diversos canais de comunicação com os nossos ouvintes e também diversas plataformas, diversos sítios, espaços virtuais para os interessados no projeto acessarem. A comunicação com a gente pode ser feita através do nosso e-mail, independenciaomarte@gmail.com. Sugestões de músicas, parcerias, transmissões, qualquer coisa, a gente está sempre aí buscando tornar o trabalho cada vez mais colaborativo, somar em qualquer outro lugar, aqui em São Carlos, na região, em outras galáxias e tudo mais. Bom, é sempre muito importante também para nós divulgarmos aí o nosso blogspot, www.independenciaomarte.blogspot.com, onde você todas as semanas encontra aí um carinhoso relato de cada edição do programa, além também das nossas comentários e textos, das coberturas das viagens e andanças que o projeto anda fazendo pelo Brasil. Orkut e MySpace são extremamente recomendados, porque lá tem bastante foto, vídeo, tem também as datas aí da discotecagem radiofônica que a gente faz, das oficinas, festivais que a gente anda passando. Bom, a gente não vale nem a pena falar, né, de MSN e telefone, porque a gente não sabe se vai conseguir respondendo ao mesmo momento, porque a gente está falando, né? O programa é gravado aqui hoje, estamos perambulando por aí, não sabemos nem onde estamos nesse momento. É, tomara que a gente saiba, né? Autógrafo, estão aí sempre depois do programa, né? Melhor nem vir hoje. É, e nem vir com aquela história também de desligar a luz, que nem aconteceu no programa passado aí, que a gente começou o programa, o pessoal fica desligando a luz aí. Tudo bem, é cultura independente mesmo, quebraram o dente do irmão aqui já, por causa que ele fica discotecando música independente nas festas, desliga o gerador aí, as energias aqui da universidade. Bom, ficar esperto aí, hein, gente. O programa continua, resistência. Vamos subir o BG, então. Diretamente de São Paulo, meu. Esse é o instrumental aqui do Elma. Uma banda que usa o obscuro aí para definir a sua estética, né? Tanto na composição das faixas aí, como eu disse, dialogando com os variados estilos do metal, mas em climas instrumentais, mas também nessa questão aí de shows, mídia, a banda aparece de repente, some, volta com um CD muito bem produzido, gravado em estúdios de ponta, de repente some de novo, agora eu já sei que os caras estão no estúdio preparando outro álbum e aí muitos shows devem surgir em breve. Doideira, doideira. Bom, sensacional aí, nosso BG, vai ficar todo o programa aí no fundo da gente falando. Bom, vamos anunciar as atrações, né? Hoje a gente já falou isso, de todas as atrações que a gente tem hoje. Não, porque o programa hoje tá especial. Tá muito mais do que especial. Hoje somos só nós dois, aqui, juntinho, irmãos, parceirão, e a Gabi, no estúdio. Salve, salve, Gabi Saraceni. Bom, o programa hoje a gente vai falar sobre muitas e muitas coisas, só que as participações especiais vão ser através dos blocos mesmo que a gente construiu aí, pesquisas musicais da música brasileira contemporânea. Começando por algumas novidades quentíssimas aí desse bloco voltado pra Recife. De vez em quando a gente faz um bloco aí com artistas pernambucanos que lançam coisas interessantes. E a gente já tocou a maioria desses artistas no programa, só que agora são trabalhos novos. Começando pelo disco novo do Otto, né? O Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos. É, bom, esse disco, né, tem todo aí também uma áurea misteriosa e girando em torno dele, né? Que ele mesmo colocou em entrevistas aí que esse disco é fruto de uma separação amorosa aí vivida por ele. Foi aí nessa frustração, nesse desespero que ele buscou a inspiração para compor este belo disco de amor. As canções são realmente belas, tristes e chegam muito próximas de arrancar lágrimas faixa a faixa. Bom, a gente vai escutar Crua. Acho que tem a ver até com o lado mais cru de compositor também, que ele tem, assim, que ele buscou nesse disco. Que o primeiro disco é muito... Primeiro, o segundo também um pouco, muito marcado pela produção eletrônica, né? O Apollo 9 na produção e tal. Esse ele volta pro lado mais compositor, mais poeta mesmo. Ele fala isso em entrevista e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem timbres inovadores e várias coisas muito interessantes lá de percussão afrodescendente e tal. É, vale destacar que, apesar de estar aí sofrendo de amor, o cara não dorme no ponto também. O disco cheio de participações especiais aí, como a Cell e a Julieta Venegas. Então... acompanhado de belas cantoras, né? E bela banda também, galera do Instituto e tudo mais. Segunda música do bloco é Isaar, também artista que já apareceu aqui várias vezes pelas suas parcerias e por várias coisas interessantes que ela realiza. Tá lançando o segundo disco dela também, Copo de Espuma. E acho que é interessante ressaltar, né, toda a relação, o contexto da Isaar, de onde ela veio, né, tal. É legal que ela é uma cantora, né, uma musicista aí que está presente em diversas parcerias, né, na música brasileira, sempre deixando bem clara a sua marca, né, o seu estilo de cantar. Isso fica claro nas parcerias com o DJ Dolores, nas parcerias dela com o Janda Silva, por exemplo. Estava bem presente no primeiro trabalho dela, né, no Azul Claro, e o disco vem para confirmar esse estilo, esse flow original da Isaar. É, mistura de música pernambucana, né, música regional, com timbres interessantes, mais urbanos, assim, guitarra sempre consegue fazer um flow muito interessante, muito aconchegante, que casa bem com as líricas dela e tal. Um trabalho bem diferente do que ela fazia no começo com a Comadre Fulosinha, né, que era coisa mais regional mesmo. Agora, cada vez mais ela mistura esse regional com uma coisa mais experimental também e tal. Interessantíssimo. Recapitulando, o nome da faixa da Isaar que a gente confere é a Ode Marítima. E pra finalizar, os pernambucanos aqui novamente trazemos Zeca Fofinho e Suas Correntes com a faixa Dança da Noite, que é o nome do álbum. E o segundo álbum do Zeca Fofinho e Suas Correntes. Depois de 3 anos que eles lançaram o primeiro, os caras tocaram bastante lá pro Pernambuco e foram maturando esse trabalho que tá doido demais. Essa faixa, inclusive, tem uma parceria com o Arnaldo Antunes, que é um ser que vai habitar, de certa forma, o programa aqui. Foi até curioso a história, assim, mas mais curiosidades no blog, né? Acho que é bem pontuado. Vamos de som. Escute diferente aí. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. Dificilmente se arranca a lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dói, por isso não se esqueça, dói. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia, fudia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia de noite e de dia. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. E outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. Dificilmente se arranca a lembrança, lembrança, lembrança, lembrança. Por isso na primeira vez dói, por isso não se esqueça, dói. E ter que acreditar sério e na melancolia que dizia. Mas na

lasca, pele, chão, seixo, rosca, esfrega, entrava, queixo, nuca, boca, mão, deleito, cheiro, cama, casa, beijo, quando penso nela, deito, cada canto, toma leito, amo como amo, feito, feito, feito, feito, quando penso nela, deito, cada canto, toma leito. Chama peito, rasga, grita, lasca, beijo, risca, terra, então me deito, coxa, pé, colchão estreito, para dois perfeito, boca nua, no lençol aceito, sonho como soma, feito, feito, feito, feito, quando penso nela, dentro dela, todo tempo toma leito. Queixo, nuca, boca, mão, deleito, cheiro, cama, casa, penso, falo, penso nela, deito, cada canto, soma, leito, amo como soma, feito, feito, feito, feito, quando penso nela, deito, cada canto, toma, leito, dança da noite. Aceita ser um sonho como aceito ser a terra para pé ou pele, perna que se deite, coxa vira, boca, umbigo, roda bem, orelha pela fera, brinca, seio, gira, nuca no cabelo, muda a rota do ponteiro. Quando penso nela, deito cada canto, toma leito. Seu Marte aqui, Rádio Fiscar. Bom, a gente voltou de um primeiro bloquinho aí em homenagem a Recife e vamos dar continuidade, né? A gente tocou o Otto, a Isaário, o Zeca Fofinho e suas correntes. É, sempre lembrando que nós temos o hábito de orientar a nossa pesquisa musical em blocos temáticos. Presta atenção. Alto humor. Bom, a gente começa com o Gato Zarolho, que é um projeto de Maceió. Eu acho que vale a pena a gente até fazer uma leitura aqui do que eles colocam, né? Que os felinos são animais curiosos, são poucos afeitos a ordens, vêm bem no escuro, mudam de quintal com um pouco de dificuldade. Vamos escutar Samba Safado para um Dia Triste. Eu acho que é... O disco, na verdade, caminha de samba rock para umas sambas mais tristes, umas melancolias aí mais reflexivas. Vamos sacar uma das facetas dele aí, um climinha mais nublado para começar o bloco. Bom, na sequência a gente evoca aqueles ouvintes mais assíduos que com certeza não se esqueceram de Heitor e a Banda Gentileza para anunciar aí o som da Banda Gentileza, já que agora o Heitor se integrou aí organicamente, né, ao corpo deste sexteto curitibano misturador de diversas influências, valsa, música country, caipira, bolero, sonoridades do leste europeu. E é o nome da faixa aí, dando esse tom autocrítico, reflexivo, pessoal, humorístico, o pseudo eu. Bora lá, bora lá. E pra finalizar o bloco, a gente escuta o novo do Arnaldo Antunes. Não tão novo assim, mas que a gente não tinha rolado por aqui. Daí dá pra enxergar uma certa ironia aí, um certo auto... uma auto-reflexão aí na, na brincadeira dele do Ye Ye Ye, né, que é o nome do disco e o nome da faixa que a gente vai escutar aqui. Legal, é um disco que foi trabalhado bastante tempo, né, em estúdio. Teve aí a produção do Fernando Catatal, guitarrista do Cidadão Instigado, aí, que recentemente deixou sua marca aqui ao vivo em Terra São Carlense, acompanhado de uma grande banda, né, em arranjos sólidos, interessantes, e cumpre essa proposta da ironia de criar climas dançantes nas faixas. Bailão, né? Tipo anos 60, roupa colorida, cultura pop. Uma brasa, uma né? Brasa, uma brasa, total, amor. Total, as músicas vão bem nesse sentido. Diferente do último disco do Arnaldo, que era mais acústico, estúdio e tal, assim, ao vivo no estúdio, né? E bora balançar o esqueleto, então, com o Arnaldo Antunes. E seu Independência ou Marte? Escuta diferente aí, ó. Seguindo o bloco. próprio vazio, mas eu consigo encher o meu saco. A minha autoestima é baixa, o meu egocentrismo é centrifugaz. Eu já nem sei o que eu sou, só sei que eu não me aguento mais. Nessa minha falsa realidade, eu sou meu pseudo eu sou meu pseudo eu sou meu pseudo gravar um CD. Vou tocar no baile funk, no buffet, e vou ganhar meu próprio cachê. Inteligente, por que você não fala com a gente? Sensacional, você tem uma família normal. Interessante, formiga enxerga tudo gigante. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eu sou mesmo um cara de sorte, cê não vê. Um dia vou cantar na TV. Vou tocar nas FMs e você ainda vai pagar pra me ver. celebridade, porque você não fica à vontade. Fenomenal, Papai Noel só vem no Natal. Professor, quem não entende nada é o senhor. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. O astronauta, aristocrata, na passarela, na passeata, o veterano, autoridade, no Vaticano, na faculdade. Visto meu casaco de couro, bang bang, manchado de batom e de sangue. Se você pedir, eu subo no palanque e mostro aquele passo de funk. Oh, a Cristo Redentor, você que sempre fala de amor. Oh, a Cristo Cidadão, que chama todo mundo de irmão. Judas Carioca, esfarelaram sua paçoca. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Independência ou Marte, de volta na área. Bom, com o metal do Elma no clima do BG, mas voltando do esqueleto balançado do Iê do Arnaldo Antunes. Aliás, a gente falou do Arnaldo Antunes no começo do programa, que ele ia passar assim, né? Ele teve a participação ali no começo com o Zeca Fofinho e Suas Correntes. Agora tocou, né, esse projeto novo dele, o Iê. Faixa tem título. Faixa título, né, do disco. E agora a gente escuta a faixa título de outro disco, de outro projeto que ele lançou, chamado Pequeno Cidadão. Bom, muito interessante aí essa iniciativa aqui de nosso pesquisador, Jovem Palerose, de abrir mais uma vertente, mais um varadouro musical deste programa Independência ou Marte, abrindo aí, né, e tratando com o devido respeito o campo da psicodelia infantil. Bom, é uma coisa que a gente anda refletindo bastante aí nas relações poéticas das crianças, ou dos adultos que se tornam crianças em alguns momentos. A alma infantil, né? Não importa a idade, né? Aquela ideia de pra ser criança dos 8 aos 80, né? Dos 3 aos 30, 300, sei lá. Mas tem. É legal a gente resgatar isso daí, assim. É uma coisa que tem influenciado a gente de certa forma. E tem vários projetos de quentes. Tem tanto o Pequeno Cidadão quente agora, outras coisas surgindo em breve, quanto uma coisa de resgate que a gente vai fazer. A gente começa com esse projeto que é o Pequeno Cidadão, mistura do Arnaldo Antunes, Codigar Escandurra, o Antônio Pinto, aí coordenados ainda pela Tassiana Barros, né? E os filhos da rapaziada toda, né? Bom, é legal que os caras, né, além de toda uma amizade já manifestada em diversas parcerias aí ao longo da música brasileira desde os anos 80, também tem um cotidiano muito próximo ali em São Paulo. Filho na escola. Os filhos estudam juntos, sabe? Eles saem pra passear. Então a música reflete, assim, toda essa amizade, essa integração que existe. E as letras e os universos são bem nesse lance cotidiano, classe média. Cotidiano surreal, classe média. Bom, daí na sequência a gente escuta, na verdade, duas músicas de grupos que até dialogam, de um grupo só, na verdade, mas que teve vários projetos, né? Calma, cara. Bom, essa de certa forma é um tributo à Palavra Cantada, né? Um projeto que nasceu em 1994, da Sandra Pérez e do Paulo Tati, que era do Grupo Rumo, ligado à Vanguarda Paulistana e tal. O cara, eles tiveram essa ideia e desde, sei lá, faz 15 anos agora, né? Que os caras levam essa proposta de criação de líricas infantis a partir de situações, sei lá, se é com os filhos deles ou com, na verdade, invenção de criança. E eu acho que dá pra encontrar muita poesia, muita psicodelia nessa brincadeira deles, como as duas faixas que a gente vai escutar agora. É, pra quem for escutar as faixas na sequência, dá pra ver que o pessoal do Palavra Cantada trouxe uns moleque mais peralta, mais espoleta e aquele tal. Aquele que se destaca no colégio, né? Opa, e é nóis. Bom, a gente vai escutar Bolacha de Água e Sal e Sopa, duas músicas sobre alimentos aí, mas experimenta aí pra você ver como o gostinho da psicodelia infantil. Bom, pra finalizar, um especial, um outro mini especial aqui, né? Mais duas músicas. É, nesse clima psicodélico infantil, referências multimídia, trilhas de filmes, programas de televisão, a gente resgatou aqui o disco da trilha sonora do Castelo Rá-Tim-Bum, da segunda temporada ali, disco, né? Independente, disco, meu, independente, cheio de artistas independentes, e o pessoal marca a presença bem legal aí, acho que vai balançar as lembranças de muitos ouvintes por aí. A gente começa com a trilha do Bongo, quem lembra do pizzaiolo ali, Dreadlock, que chegava trazendo a massa pra galera. E, bom, daí depois a trilha, na verdade é legal falar que a composição original é do André Bujanra com o Maurício Pereira, que já teve aqui, Conexão Marciana Total. E com a participação no vocal do Escova, do Trio Mocotó, né? Um trio de peso aí, né? Escova, André Bujanra e Maurício Pereira no tema do Bongo. Bom, e pra finalizar esse bloco aí, o mini especial da psicodelia infantil, a gente escuta o Helios Skind, acho que a gente nunca sabe falar direito o nome dele, mas acho que é o Skind, com o Ratinho Tomando Banho, classiquíssimo aí, mas acho que a gente trouxe até esse clássico pra homenagear ele, que é um dos maiores, eu arrisco dizer que talvez o maior compositor de trilha aí, de seriado, e, por que não, maestro aí da psicodelia infantil. É, de trilhas e seriados infantis, né, importantes pra TV brasileira desde a década de 80 até. Tipo, nada, TV Cultura, todas aí, procura, vai atrás, Cocoricó e companhia, que o cara tá por trás de todas, e tava nesse Castelo Rá-Tim-Bum também com a trilha do Ratinho Tomando Banho. Bora de som. É isso aí, deixa o lado, as crianças, vamos dançar todo mundo. Deixa o lado lúdico invadir, se agora é hora de som. Vamos lá. Escute diferente! Pode ler. avó era criança, quando a vida era sempre igual. Lá na roça acordavam cedo pra comer bolacha de água e sal. Quando meu avô era criança, veio num navio de Portugal. A viagem ficou na lembrança. Só comiam bolacha de água e sal. Meu gosto é radical. Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três! Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três! Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem sorvete? Será que tem berinjela? Será que tem panela? É um, é dois, é três! Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem minhoca? Será que tem jacaré? Será que tem chulé? Sopa do neném, que tem na sopa do neném? Será que tem alho poró? Será que tem sabão em pó? Será que tem repolho? Será que tem piolho? É um, é dois, é três! Que tem na sopa do neném? Sopa do neném, será que tem caqui? Será que tem javali? Será que tem palmito? Será que tem pirulito? É um, é dois, é três! É um carrossel girando, uma espécie de furacão. com azeitona e manjericão. Um bongo pra lá, um bongo pra cá, muita pizza eu vou entregando. Sou uma espécie de furacão, dançando reggae no quarto. Esses garotos são uma espécie de furacão, detonando pizza de montanha. Mussarela, calabresa, napolitana, que beleza. Romana, quatro queijos, escarola, portuguesa. Casa, Toscana, champignon, pizza, pizza, pizza. Pizza pra lá, pizza pra cá, uma pizza, um carrossel girando, uma espécie de furacão. Azeitona e manjericão. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bom. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bom. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bom. Legal. Nós somos. Ai, vocês são quem? Os restos. Cuidado, Dendê. Somos os restos de comida. Nós vamos grudar em você. Independência, o Marte homenageando diversas gerações, o agora, o antes e o antes de antes. Psicodelia infantil nesse bloco, a gente rolou os Helios Skind e o Escova, né, do Trimocotó, nas trilhas do Castelo Rá-Tim-Bum. Antes o Palavra Cantada, aí, dois clássicos, e o Pequeno Cidadão, que é mais recente, aí, trazendo um pouco da inventividade, né, da poesia libertária das crianças. A gente esqueceu de dedicar essas músicas, cara. A gente falou, tinha combinado que ia dedicar elas, lembra? Uns pimpolhos importantes. Tá escrito aí, né? Aqui, cara. Vamos relembrar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, do fundo do meu coração, de mandar esses sons pra minha irmã, querida Juliana Palerosi, Juliana Godoy Palerosi, que é minha nova parceira musical. É. Aí, gosto muito de dar vazão à poesia toda que ela tem. A gente toca, faz uma duplinha ali. Quem sabe não aparece por aqui no futuro, né? E bom, e também a tia Lelê, né? A Nina. Nina, Demoron. E todas as crianças aí, queridas, primos, seus 25 primos. É, eu não vou cair nesse negócio mais família, porque ia ser muita gente. É, você não tem irmão pequeno também, né? Meu irmão é mais gordo que eu tem 100 quilos. Vambora. Sua irmã tem outra também. Bom, bora pra frente então. É hora de um quadro. Sim, né, produzindo esse programa aqui em terra são calenses, antes de fluxos, onde não saberemos onde estaremos em um futuro próximo, não poderíamos deixar aí de fazer um quadro preparando os ouvintes da cidade para um fim de semana especial que está chegando aí nos dias 13, 14 e 15 de novembro, algo que provavelmente ficará conhecido como o fim de semana do rock. Uou, dias 13, 14 e 15 teremos dois festivais na cidade, um emendado no outro, né? Então a gente já pré-anuncia aqui para vocês irem se ligando, indo procurar também as inscrições e como participar desse festival, como chegar mais perto, ser parceiro de repente, tocar em algum ou simplesmente cair na balada e curtir, né? Muito rock and roll bom pra a mente das pessoas. Exatamente. Então o primeiro festival, né, que a gente vai comentar aqui, que também acontece no dia 13, na sexta-feira. Na sexta-feira 13, cara. Caralho, velho. Vai ser é o festival de bandas demonia. Do Caazo, né? Não poderia ser em data melhor. Festival que começa aí, né, a galgar áreas de tradicional festival aí da cidade de São Carlos. No ano passado, né, uma prova disso é que no ano passado ele já acontecia em sua terceira edição, se segunda, não me segunda. Hoje é, esse ano é a terceira. A gente fez uma cobertura aqui na época, né, bateu um papo com a galera, tocou sons das bandas que se classificaram, depois fizemos uma cobertura, o som das bandas que ganharam. A gente vai evocar isso aí num formato de memória radiofônica pra gente viver o último festival de bandas no caso, já se preparando para o próximo. É, isso daí é pra anunciar também, procure lá o site grupodesom.com/festival, né, que é do Grupo de Som do Caso. Daí lá tá como inscrever sua banda, né, se dá tempo ainda, tem que dar uma olhada se eles mudaram a data lá, como que tá certinho. E tá a atração confirmada também, né, que eles pré-anunciaram aí o Pata de Elefante lá do sul, de Porto Alegre, como uma das bandas, a banda headliner, assim, né, a banda convidada. Eles que lançaram o segundo disco, né, como que chama mesmo? Um Olho no Fósforo, um Olho no Fósforo, outro na Fagulha. Belo nome de disco, instrumental aí, bem criativo. E a gente vai escutar então sons, como o Felipe falou, né, do retomando aí, ressampleando o programa 70, que a gente fez a cobertura, com sons ao vivo lá do segundo festival de bandas do Caazo, com Estranhos Azuis, o Red Light Street e o Mother Cow. E iniciando o bloco, então a gente escuta o Pata de Elefante aí pra esquentar, pra anunciar o festival de bandas do Caazo. Som? Som. Escute. Diferente. We'll be right back. Independência ou morte! Dessa a gente pegou só os selecionados mesmo. Os finalistas são carlenses aí que fizeram muito barulho na noite de sexta-feira passada à noite. E aí a gente, já que fomos a campo, temos aqui então o material realmente gravado durante o festival. A gente vai conferir uma entrevista com duas das bandas finalistas, né? Primeiramente a gente ouve o áudio gravado com o pessoal da banda Red Light Street. Vamos conferir uma música deles. Na sequência a gente confere a entrevista gravada com a banda vencedora do festival, o Estranhos Azuis, e também com uma música deles na sequência. A gente vai escutar mais um som ainda, da também São Carlense Mother Calm, e todas as versões que a gente escuta nesse bloco foram gravadas ao vivo pelo pessoal do grupo de som do Caso durante o festival. É legal lembrar que a Red Light Street foi a vencedora pela internet, né? Eles não chegaram a se apresentar antes, mas os Estranhos Azuis e Mother Calm foram os shows mais convincentes para os jurados, que devem ter avaliado várias questões, inclusive a receptividade do público, instrumentos, sistema de som, tudo mais. Bom, a gente já falou, né, das bandas, vamos escutar as sonoras e as versões exclusivas. Pode ser? Rádio Fiscal, programa Independência, o Marte. Yeah. Na verdade, a gente começou faz muito tempo com uma banda chamada The Fakes, que aí tocava eu e o Japa. Tinha outra banda dele também, que era The Rotens, que tinha os outros dois integrantes toscos da banda. Mas aí as bandas eram muito ruins. Muito ruins, aí acabou. A gente desistiu. Continua sendo ruim. Mas aí, mas era pior. Mas aí a gente falou, vamos montar uma banda, eu e você. A gente conversou, as duas garotas, falou, não, vamos montar uma banda. A gente se esforçou pra caralho pra poder tocar no caso. Pra poder tocar na final do negócio. Pra poder tocar na final. Ficamos horas na internet pedindo voto pra galera entrar lá no site e pra gente conseguir tocar aqui, porque pelo júri não ia conseguir nunca. Porque a gente é meio, digamos, deficiente técnico. Isso mesmo. Punk rock é muito difícil ter espaço. Muito difícil ter espaço. Dessa vez deu certo. E a gente entende, porque não é todo mundo que gosta mesmo, entendeu? É, mais ou menos isso. 1, 2, 3, 4. A gente, como a gente tava falando antes, né? A gente faz dessa forma porque a gente faz o que a gente gosta mesmo, né? Então, assim, a gente toca com energia, talvez não, com certeza, porque a gente faz o que a gente curte mesmo. A gente toca de barato duro, né? Então a gente curte por esse motivo, assim, que é legal, assim, né? Acaba rolando bem, né? E a galera entende o que é quando a gente faz por causa disso, porque a gente realmente faz o que a gente curte, né? Essa é a parada nossa, assim, que eu acho, assim, né? Nossa, meus brothers também. Bom, assim, nas nossas composições, tipo, a gente procura o máximo, não só pegar as vertentes dos anos 70, né, de power trio principalmente, mas tentar puxar um pouco pro lado escrachado, meio até assim, metal tosco. Assim, eu sempre lembro de uma ideia que tinha sobre o Motorhead no início, né, que é uma grande influência, pelo menos pra mim, que era, chamaram de pior banda da época, porque os caras simplesmente tocavam o que eles sabiam tocar do jeito que eles sabiam, dando a porrada mesmo e gritando, sabe? E por ser considerado pior, os caras no fim despontaram. E eu no fim, eu acho que uma banda sem energia, ela não consegue transmitir totalmente a mensagem, sabe? Porque a gente é humano, a gente tem aquela, sei lá, aquela ideia até de uma mistura de animal com a razão, com o homem, né? com a construção, mas na hora do palco, na hora que a gente tá fazendo as músicas, a ideia é sempre tentar deixá-las mais explosivas possíveis. Porque nós três temos essa característica de power trio pesado mesmo, né? De tentar chegar ao máximo das frequências em cada instrumento. E a gente aguenta, né? A maior frequência que a gente pode aguentar, né, cara? E a galera também, assim, então, pô, Estrelas Azuis, galera, Estrelas Azuis, Independência ou Marte, yeah! Deixa pra lá, não vou tentar explicar. Quem sou? Deixa pra lá, o meu tesão é amar. Quem sou? Deixa pra lá, você não vai escutar. Quem sou? Deixa pra lá, não tô aqui pra brincar. Depois de sair daqui, eu tô tentando dormir. Garota linda e mimada, eu não resisti. A condição é dura e tenho que insistir. Os teus carinhos, sua pele de veludo, quatro paredes no escuro. Teu cheiro doce como flores do jardim, impregne mal em mim. Yeah! Então, deixa pra lá, não vou tentar explicar. Quem sou? Deixa pra lá, o meu tesão é amar. Tentar explicar. Quem sou? Deixa pra lá, o meu tesão é amar. Quem sou? Deixa pra lá, não tô aqui pra brincar, baby. Quem sou? Deixa pra lá. Shotgun Bullets. Just skin I can fall now. And to stand up for my pride. It's time for determination. Gotta have my two friends at my side. Shotgun is my determination. Shotgun é só o começo. Independência ou morte! Independência ou morte, de volta, fim de semana do rock, né? Antecipando aí grandes comemorações roqueiras que teremos em São Carlos nos dias 13, 14 e 15 de novembro. Acabamos de falar aí do Festival de Bandas no Caso. Estamos prontos aí para divulgar, aquecer, fazer o clima do Rock na Estação. E a terceira edição também, né, do Rock na Estação. Legal que esses dois festivais surgiram há 3 anos atrás, né? E os três deram sequência, assim, é importante. Os dois. Os dois completaram 3 anos. E eu acho que isso é importante, é valorizar, é contemplar o festival, somar nele, tentar fazer crescer de certa forma, então procurem saber, procurem fazer parte do festival, não só frequentarem, né? Exatamente, a gente está se programando aqui para receber, né, os organizadores ao vivo aqui nos estúdios em um futuro próximo, mas sobre o Rock na Estação vale a pena, né, comentar e destacar o papel da Sueli, né, do Grupo Cultura Independente, que desde a primeira edição, né, vem levando o evento aí, sempre contando com a parceria da Prefeitura Municipal de São Carlos, esse ano acessando também o Massa Coletiva como parceira do evento e, né, como eu disse, tudo realizado, apoiado pela Prefeitura. Aí a seleção oficial acabou de sair aí, está quentinha, trafegando por bastidores. Você já sabe? Vai ser publicada em breve e, é claro, eu posso anunciar aqui pra vocês. Então, quebra essa pra nós aí, põe uns sons aí que vão rolar no festival pra galera já começar a sacar, de repente cantar junto, chegar pra mergulhar de verdade, né, na estação ali, trenzão passando do lado e tal, sonzeira rolando, bons tempos, né? Eu diria que é o melhor lugar para se ver shows no mundo. Mas, então, continuando, a gente vai ter uma surpresa aí, né, derivado do alto número de bandas femininas que se inscreveram no festival. A programação conseguiu compor um sábado aí, dia 14, 100% bandas de rock feminino. Olha que bonito. E aí a gente vai conferir, então, duas bandas aí do sábado. Uma delas é o Maquiladora, mulherada que vai chegar aqui em São Carlos diretamente de Mogi das Cruzes, Suzano, Arujá, cidades ali da Grande São Paulo. Elas se reúnem, né, para fazer o som da banda. Hardcore pesado para bater cabeça. A gente vai conferir a faixa How Can I Call You, que é na verdade uma faixinha mais down, mais tranquila, mais sentimental, que emenda muito bem com a banda carioca Luísa Mandou um Beijo, que deve vir para se apresentar aí no sábado, e a gente vai conferir com eles a faixa Boa Tarde, Sr. Smith. É legal que é uma psicodelia pop aí, os metais marcam presença. Tomara que no ao vivo tenha essa mesma presença, assim, né? Dessa atmosfera que eles conseguem. Som original do Rio de Janeiro ali, integra Midsummer Madness e tal, selo importante. Bom, legal. E pra finalizar, que teremos no Domingueira, a gente dia evoca 15. Duas bandas do domingo, que vai ser um dia de uma programação mais diversificada, né? Dentro dos vários estilos do rock and roll. A gente começa conferindo o som aí de uma banda que chama-se Topsy Turvy. Quê? Topsy Turvy. Caralho, é tipo... Topsy Turvy. E é uma galera que já passou aqui por São Carlos com outras bandas, como o Mentecapto. Ah, e agora pode... naquelas reconfigurações, né? A gente sempre lê uns releases desses. Eram músicos que tinham um projeto, que mudaram de amigos, que fizeram outra banda. A galera continua unida aí no amor ao som neste novo projeto. E a gente vai conferir a faixa Blunder. Bom, e pra finalizar, a gente escuta os figuraças do Clave de Clóvis. Bom nome, né, cara? Tem bandas com nomes legais aqui, com a faixa Homem Urso. Uma banda que surpreendeu aí, né, nos materiais enviados. E um som bem inventivo ali, né? Em diversos momentos, as referências musicais evocam áreas de lira paulistana, né? Sobreposição de camadas vocais. Piadistas, humoristas. A gente vai conferir a faixa, como você disse, Homem Urso, encerrando nosso bloco de sons do Rock na Estação. Esquenta aí, calenta. Vamos lá de som. Escute diferente. How can I call you? How can I call you? Maybe two face or hell or down beast. How can I call you? How can I call you? Maybe two face or hell or down beast. How can I call you? How can I call you? Maybe hate it, all the stink, heap shit. How can I call you? How can I call you? Maybe hate it, all the stink, heap shit. Make me strength silhouette, see cheered. lá, ah, ah, ah, não. Face everything, so you're more cold, man. filhas de Moreiros. Ele era velho, neto do Tibus. Vivia de comer juju, balara e Ubatuba e nunca viu o mar. A minha prima Vera foi pra lá. Ela morava lá em Caraguá. Ela era filha até os dentes, não sabia nada desse beabá. Chupa o sorvete só quando é de dia, porque de noite tomo um demo chá. O velho que deu a receita deu pra mim, deu pro marajá. Meu corpo gira, só me fede fome. Isso faria me esquecer seu nome. De novo lá no neto do Tibus, me aconselho com esse homem. Escorpião, deixa grande unha do dedão. Homem urso, homem do tempo. Fala com Deus na casa do bem. Conheceu o sol na festa da uva. Com o bebê foi dançar na chuva. Um velho disse não liga a TV. Ela não sabe nada do calor. Te beijar quando o dia nascer. Te aquecer com pelo meu amor. Tibus, vivia de comer comida lá em Catinga, favor do ar. A minha prima era foi pra lá, ela morava lá em Canadá. Ela era filha até o frente, não sabia nada desse beabá. Chupa o sorvete só quando é de dia, chupa o sorvete só quando é de dia, chupa o sorvete só quando é de dia, chupa o sorvete só quando é de dia. Independência ou morte? E aí, é rock, meu filho, rock na estação. E o festival de bandas do Caaso, né? Bem clima rock and roll também. Aí, final de semana, dos dias 13, 14 e 15 em São Carlos, não percam. Atividades gratuitas, som de altíssima qualidade. Muito bom, muito bom. Vamos chegando ao fim deste programa especial, entendeu? Especial, que teve a presença da gente, né? Isso aí, programa sem atração nenhuma, né? Você que conhece bem o programa, né, passou hoje aí por vários alívios, né? Você não ouviu aquela híbrida saturada com o convidado senhora. Pelo telefone. Tá baixa a ligação, tá baixa. Aumenta aí, não tô velho. Ouvindo, os caras aumentam da microfonia. Não teve, não teve nada disso. Não teve banda aqui no estúdio, aquela bagunça, confusão, não sabe... plugando os cabos. Desmontando tudo uma hora da manhã saindo da rádio, tudo bagunçado, não sabe se vai dar tempo de entrar no ar. Não teve aquele convidado tímido dando aquela entrevista, né? Proposta do som. Aquele convidado mascarado que fala, é, isso daí, mano, são zero. A gente não ficou no seu MSN dando Ctrl-C, Ctrl-V de divulgação puta do programa. Corre, treta. O Twitter a gente atualizou, tomara, né? Ah, não, esse aí tá na moda, né? Isso aí, então, retweet aí. Os contatos virtuais. Bom, independenciomarte.blogspot.com, se encontra esse programa. Se você já não encontrou lá, né, no podcast, você que tá escutando ao vivo ou a reprise na rádio EBTK, na rádio Rock Alive ou no Fora do Eixo, acesse lá independenciomarte.blogspot.com que tem tá toda a tracklist, né? Todas as músicas que a gente rolou aqui, porque ninguém guarda de cabeça, nem a gente direito, mas tem aí toda... explicando tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, tá. E o quê? myspace.com/endiormars, Orkut, aquela velha história, YouTube, digita Independência Marte aí que tem coisa e comunica com a gente, né? Em breve estaremos ao vivo novamente. Então é isso. Obrigado, Gabi, Saraceni, nas técnicas e com suporte aí, né? Eu acho que digo emocional até. Obrigado aí pela força, desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, a gente é programador da comunidade aí, queria agradecer o espaço. Desculpa. Bom, vamos, falou aí. Semana que vem tem mais, tchau. Falou.